A Deutsche Welle, em colaboração com esta emissora, apresenta. Uma valsa, por favor. Hoje, a valsa e os compositores de envergadura. A valsa do Mephisto, de Franz Liszt, é realmente uma peça diabólica. Para dançar é rápida demais, soa extravagante e estranha, e parece desobedecer a qualquer lei da harmonia. Mas não se deve esquecer, é claro, que a valsa do Mephisto não foi feita como música de dança. É que quando Liszt leu a epopeia Fausto do poeta Nikolaus Lenau, escrita na década de 30 do século passado, ficou tão impressionado que transformou dois episódios do poema em música. O segundo episódio é justamente a valsa do Mephisto que estamos ouvindo. O Mephisto executa uma dança extasiante, quase selvagem. A valsa, cuja carreira iniciou nas tabernas dos arrabaldes de Viena no final do século passado, com o tempo começou a ter, por assim dizer, uma vida dupla. Uma era a que levava como dança social da época, apresentada normalmente em bailes e outras solenidades festivas. A outra existência era como parte da chamada música séria, firmando seu lugar em sinfonias, óperas, ciclos de piano ou, como no caso de Liszt, em poemas sinfônicos. E é bem sobre isso que vamos falar hoje, no último capítulo do nosso seriado. A valsa utilizada nas obras de música clássica não foram feitas, como já vimos, para serem dançadas, mas para expressarem sensações, sentimentos, lembranças ou até como símbolo, por exemplo, do tranquilo e cômodo estilo de vida vienense. No caso de Liszt, as valsas simbolizam o êxtase na qual Johann Strauss havia envolvido a população de Viena da sua época. Como dança social predominante, a valsa também podia simplesmente traduzir o prazer de bailar. Foi bem nesse sentido que o compositor francês Hector Berlioz utilizou a valsa em sua Sinfonia Fantástica, e isso bem antes do que Liszt. No segundo movimento desta sinfonia, Berlioz descreve um baile e, é claro, com uma valsa. Thank you. Berlioz voltou a dar um espaço para a valsa em sua última composição, a ópera Beatrice Benedict. Nela, o músico sonoriza uma canção de taberna que aborda as qualidades do vinho siciliano. O ambiente é descontraído e alegre, com um toque de sensualidade bem parecido com o da obra de Liszt, só que sem a influência do capeta. Liszt e Berlioz, como vimos, utilizaram a valsa como símbolo de êxtase. Em Tchaikovsky, contudo, ela tem uma outra função. A valsa utilizada em sua Quinta Sinfonia, uma melodia que ele parece ter ouvido numa viagem pela Itália, essa valsa tem um caráter nostálgico. Soa como uma lembrança dolorosa de uma época mais feliz, como uma ilha tranquila no meio de lutas e resignação. É que o tema dessa sinfonia é relativamente sério. Tchaikovsky era homossexual e, na Rússia de seu tempo, isso era um crime sobre o qual recaía a pena de morte. O tema da Quinta Sinfonia retrata essa ameaça ao seu destino e a luta interna que, por causa disso, travava. No final do terceiro movimento, na valsa que iremos ouvir, também aparece esse tema, mas bem de leve, como se ele temporariamente tivesse perdido a sua força horrorosa e destruidora. Na nona sinfonia de Gustav Mahler, a valsa perde definitivamente o seu caráter original de música de entretenimento leve e alegre. A nona sinfonia é a última obra acabada por Mahler. Os terremotos psíquicos que ele teve de suportar no final de sua vida refletem-se na obra. A morte da sua filha Ana, a crise conjugal com sua esposa Alma, a preocupação com a própria morte que Mahler pressentia. O segundo movimento da nona sinfonia recebeu a seguinte determinação: com a velocidade de um Ländler calmo, um pouco desajeitado e bastante rústico. Há os que interpretam essa indicação de Mahler no sentido que o Ländler devia ser uma caricatura daquela dança camponesa original. Mas também pode-se deduzir uma indicação para se retornar às bases da vida campestre. Nela, o Ländler representava o idílio e a alegria de viver em harmonia com a natureza. Gustav Mahler não utilizou só esse Ländler em sua obra. No esboço da partitura, observa-se que ele estava jogando com três tipos diferentes de dança. Um Ländler, cujo começo acabamos de ouvir, uma valsa e um minueto. Todos os três possuem um compasso 3x4, e apesar disso são formas de dança com caracteres bem diferentes. A isso se acrescenta, de acordo com a interpretação que se quer dar, aquele toque meio grotesco que poderia ter sido desejado por Mahler devido ao seu estado psíquico. A valsa e o Ländler se transformam, assim, em danças da morte. Vamos ouvir a passagem do Ländler para a valsa no segundo movimento da nona sinfonia de Mahler. Thank you. Nem sempre a valsa soa tão pesada e um tanto negativa como essa de Mahler quando os grandes compositores a utilizam em suas obras. Mas um outro exemplo do tipo Mahler é a composição para orquestra do francês Maurice Ravel, La Valse. O seu caráter não é ocasional, já que foi escrita durante a Primeira Guerra Mundial e a obra termina com uma catástrofe sonora. Ravel, no entanto, também escreveu as famosas valsas nobres e sentimentais, que já pelo título lembram um pouco as sequências homônimas de valsas de Franz Schubert. Ravel fez a seguinte observação sobre suas valsas: o prazer precioso e sempre renovado de uma ocupação sem valor. O prazer dizia respeito ao tratamento lúdico da forma da valsa, cujo ritmo Ravel não mudava. Pela sua harmonia, contudo, nota-se perfeitamente que é a obra de um compositor do século XX. Vamos ouvir as duas primeiras das 8 valsas nobres e sentimentais. No mesmo ano em que Ravel compunha as valsas nobres e sentimentais, em 1911, estreava em Paris um dos balés mais famosos de toda a história da música, Petrushka, de Igor Stravinsky. A figura central é um boneco do tipo Pinóquio que acorda para a vida e enfrenta as aventuras mais mirabolantes. No terceiro e quarto quadros, o negro, rival de Petrushka, tenta conquistar a bela bailarina. Ele dança com ela e... dança uma valsa, é claro. Vamos encerrar nosso passeio pela história da valsa com uma obra que também foi composta em 1911, na mesma época das valsas nobres e sentimentais de Ravel e da Petrushka de Stravinsky. Isso já prova, em parte, a diversidade das composições, apesar de terem sido escritas num mesmo ano. O ponto em comum delas é, obviamente, a valsa, se bem que em diversas funções. Na ópera O Cavaleiro das Rosas, de Richard Strauss, a valsa serve principalmente para caracterizar a figura do galã Ox auf Lerchenau, que vivia a caça de noivas. Apesar de não ser atraente, o herói acha que é irresistível. Mal assina um contrato nupcial com a rica burguesa Sofia e já começa a visar outras vítimas femininas. Na esperança de obter novos casos amorosos, ele canta uma valsa, cujo texto revela, entre outras coisas, que sem ele a amada teria medo todo dia. Com ele, nenhuma noite seria enfadonha. Da série Uma Valsa, por favor, ouvimos A Valsa e os Compositores de Envergadura. Este programa foi produzido pela Deutsche Welle, Colônia, Alemanha. Escreva-nos. Nosso endereço é Caixa Postal 12.153, 22.022, 970, Rio de Janeiro.